A Sura dos Enfileirados. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Was-saffati saffa. Pelos enfileirados, enfileiras. Faz-zajirati zajra. E pelos repulsores do mal, com força. Fat-taliyati dhikra. E pelos recitadores de mensagem. Inna ilahakum lawahid. Por certo, vosso Deus é único. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. O Senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos e o Senhor dos levantes. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Por certo, nós ornamentamos o céu mais próximo com um ornamento. Os astros. E para custodiá-lo contra todo demônio rebelde. Eles não podem ouvir a corte altíssima e são arrojados por todos os lados. Rechaçados e terão castigo perpétuo. Exceto quem arrebatar algo, então persegui-lo-á uma bólide perfurante. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. E consulta-os. Quem é mais difícil em criação, eles ou outros seres que criamos? Por certo, criámo-los de barro viscoso. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. Mas tu te admiras que te desmintam e eles disso escarnecem. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. E quando lembrados do Alcorão dele, não se lembram. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. E quando veem um sinal, excedem-se em escárnio. E dizem, isto não é senão evidente magia. فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. E nossos pais antepassados também? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Diz Muhammad, sim, e sereis humilhados. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Então haverá apenas um só clangor e ei-los que olharão estarrecidos. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. E dirão, ai de nós, este é o dia do juízo. Os anjos dirão, este é o dia da decisão que desmentieis. Ele dirá, reuni os que foram injustos e as suas mulheres e ao que adoravam. Além de Alá, e guia-os à senda do inferno. E detende-os, por certo serão interrogados. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. Por que razão não vos socorreis uns aos outros? بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Mas nesse dia,